Olá, tudo bem com você? Como você pode perceber, esse é um novo episódio do podcast. Eu novamente gravei com o Enzo, é só a gente falando uns tópicos aleatórios enquanto dá risada. Tem umas piadas questionáveis por parte do Enzo, né? Mas é isso, aproveite o podcast. Até a próxima. Gravando. Mano, eu queria falar de uma pauta que eu achei muito foda. Prossiga. Eu tava assistindo um filme, mano, que era de um. Tipo, de um. Não era um filme, era um desenho de massinha, tá ligado? Qual? É, tipo, tem um. Pô, é Operator, tá ligado? Que é tipo um bagulho de massinha. Aí, tipo, é uns caras que vai trabalhar, tá ligado? E aí, tipo, entra uns lagartixas no pescoço deles, tá ligado? E suga, tipo, ele. E suga o p dele. Não, mano, mas tipo assim, é muito foda, porque tipo, é uns parasitas, eles ficam controlados pelos parasitas, entendeu? Uhum. Aí, tipo, tem uma hora que a cientista burra, ela sai do laboratório, ela que fez os outros virar parasita, ela sai do próprio laboratório. Aí entra o parasita, assim, na cabeça dela, tá ligado? E aí ela começa a imaginar que o cara tá pelado. Uhum. É isso, mano, aí eu só queria comentar sobre isso. Deve ser foda esse desenho aí. Mano, bora fazer um desafio? A gente tenta resumir séries e filmes. Não é aquele vídeo do Jesse Pinkman resumindo Breaking Bad? A gente tenta resumir séries e filmes, tipo, em pouco tempo. Não, eu acho mais da hora de tentar resumir, tipo, em uma frase, uma palavra, mas tem que saber. Não. Em uma frase, uma palavra, pouco. Vai, qual o primeiro? Vai, você tenta resumir Rick and Morty. Rick and Morty é o... Eu não esperava o Rick Mori do nada. É basicamente o filho da p*** lá, o Rick, que é um velho maluco, cientista, ateu, maluco da cabeça, que faz uns bagulho louco com o Mori dele. Faz o Mori enfiar uma semente no p***, faz uns bichos lá. Do jeito que isso é, isso me parece um pornô. O velho pegando o Mori. O velho pegando o Mori. Mori, você tem que colocar isso aqui na bunda, Mori. Ai, Rick, eu tenho medo, Rick. Oh, não, e o Rick, tipo, falando assim, o meu ânus já tá todo caído, porque eu já entendi. Uh-huh. Parece roteiro de pornô fetichista barato. Que esse é logo o primeiro episódio. O piloto. Ai, caralho. Agora fala uma série aí que eu tento resumir. Viado. Deixa eu pensar uma série. Nossa, uma série que você não deve ter visto, porque eu espero que você tenha bom gosto suficiente para não ter visto. Sintonia. Truta, vou te levar pras ideias, João. Te levar pras ideias. Eu não preciso nem ver. Eu sou paulista, cara. Eu só sei eu. Te levar é pras ideias. Devia ser paulista o nome da série. São Paulo. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. Tell me why shouldn't it be true? I get a kick out of brew. Nossa, mano, mas eu fiquei muito puto quando colocaram isso pra assistir, mano. Muito puto, porque é muito caricato, né? Nada realista. Caricato. É tipo aquelas novelas que passam na Globo do Nordeste. E aí, tipo, você olha assim, o cara vestindo inteiro roupa de couro, tá ligado? Uhum, com chapéu de cangaceiro. É, se vestir as roupas de couro dele de preto, fica parecendo um sadomasoquista. Aí falando, ô Maria, vamos lá no posto pegar um pouco d'água, minha filha, já tá acabando as águas, já vai morrer cedo, o gado já morreu. Acabando as como se tivesse. Mano, acabar o que já não tem. Mano, caralho. Falando sobre. Calma, deixa eu desligar. Falando sobre o que? Tá falando do porno do Rick and Morty agora falando sobre o porno do Rick and Morty. E agora falando que sobre... Que frase horrível. E agora falando sobre bagulho nordestino ruim. Eu lembrei daquele filme lá, o Macumba Se Bagulho no destino ruim, porra, você tá com a sua pauta? Eu lembrei daquele filme lá, o Macumba Sexual. O João Neto viu, pô, ele curtiu. Ele viu? Aham, ele tá recomendando pra todo mundo do grupo, ele fala: ei, pô, esse filme é bom, pô, repara, o filme tem macumba, tem sexo. Pô, o que eu posso esperar desse filme? Porque o João Neto virou um nhonho. É a voz dele, pô. Não, mano, mas tipo assim, você tem que explicar. Mano, real, tem uma cena. Não, tipo, mano, não sei. O Platão que. Ele que viu, viado. Não sei. É tipo o filme do Papacu. É Papaco, pô. É Papaco, não. Não é Papaco. Até um outro dia. Da hora que o Papaco era o cara do carroção, você tá ligado? O Firmino. Firmino. Imagina se as crianças soubessem a história dele. A senhorita Helena também, que era atriz pornô. Sim. A Regina Casé já gravou uns vídeos pornô também. Ah, entendi porque é o nome do programa da Vera Esquenta. Nossa, mano, eu fiz uma montanha aqui de feijoada. Eu comi. Feijoada é bom pra caralho. Não tá falando que não tinha água no Nordeste? Não parece. Vai comer feijoada com o quê? Se não tem água. Se não tem água no Nordeste, aí tu comer feijoada com pão, arrombado. Mano, tô comendo aqui no São Paulo, né? Toma no cu. Aí São Paulo tem água até demais. Quando tem, é o. Vira o. Como é o nome? Um dilúvio. É 880, ou é os gados morrendo no sertão, ou dilúvio em Pirituba City. Pirituba não, Rio Grande do Sul. Caralho! No mais, foi isso o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa porra. Foi um episódio meio nada a ver e pequeno, falando umas besteiras com eles. Mas tá aí. Até a próxima.